da chuva chão, que os rios transbordam sem cessar. Lares são levados, sonhos que se perdem no olhar. Mas a força do povo gaúcho não irá se abalar. Com amor e compaixão, juntos iremos enfrentar. Fala pessoal, beleza? Antes de começar esse episódio, eu queria dar um recado aqui muito importante. A Juliana, nossa querida nutricionista, ela tá se doando para comprar mantas para os animais no Rio Grande do Sul, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu. E bom, tem todo mundo tá fazendo doações e tudo mais, a gente tem várias campanhas aí. E a Juliana tá fazendo uma campanha em relação aos animais, aos pets, né? Achei muito bacana, ela tá comprando, tá colocando ali as notas fiscais para as pessoas verem que realmente não é nenhuma campanha fake, nem nada disso. Quem tiver interesse, né, eu vou deixar aqui na descrição o Pix, né, também para quem quiser fazer a doação. E vou deixar o Instagram também para vocês verem o trabalho que ela tá fazendo, que é um trabalho muito bacana também, né. E também nas próximas episódios eu vou estar divulgando outras campanhas também que vocês podem estar ajudando, beleza? Lembrando que vamos fazer um podcast sobre a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, né? E nesse podcast ele vai ser gravado em vídeo e a gente vai colocar um QR Code de uma campanha para ajudar as famílias e tudo mais, né? Então aguardem que em breve a gente vai fazer esse podcast, beleza? Agora sigam com o episódio sobre filmes, beleza? Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro e estou aqui com ele, Giovanni. Por acaso você quebra uma faca antes de uma batalha? Quem pegou a referência pegou, hein? E estou aqui com ele, nosso querido mascote ilustre, Gabriel Leal. Se for referência de Duna 2, eu não vi ainda, eu sei, é errado. Tira ele da cal agora. Sai da cal. Imediatamente. Dá uma acalmada. Estamos recebendo dois convidados aqui muito bacanas. Estão recebendo o veterano Gustavo. Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. Satisfação mais uma vez estar participando desse podcast com vocês. E vamos lá, né, para mais uma hora aí de conversando sobre filmes. E estamos recebendo a nossa querida Maria. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Só antes de começar esse podcast, eu só queria comentar uma questão aqui. Mandar uma mensagem ao pessoal do Rio Grande do Sul, né? Nossa solidariedade do nosso podcast. Nós estamos em contato com a defesa civil para marcar um podcast de utilidade pública, né? Para fazer um podcast explicando como é que funciona o trabalho da defesa civil, como é que está sendo a atuação por lá. Também trazendo pessoas que também moram por lá para que a gente possa ter um podcast. E nesse podcast eu também quero disponibilizar um QR Code para que as pessoas possam fazer doações, né? Essa semana a gente lançou uma música em solidariedade ao Rio Grande. E, bom, mais informações eu vou informando o pessoal aí no grupo, né? E, bom, vamos começar então o nosso podcast, que é hoje sobre filmes, né? Eu vou começar com você, Maria. Quais filmes você gosta, que você curte e tudo mais? Conta pro pessoal. Olha, eu sou uma amante de filmes desde criança, assim. Então, eu sempre gostei de ver todos os estilos de filme. Atualmente, os que eu mais tenho visto são filmes de policiais, da série Marvel também. Eu adoro acompanhar os filmes. Eu era uma que falava mal, mas aí depois que eu comecei a assistir, eu viciei. Inclusive, tô pensando em maratonar todos eles na ordem. Vai levar uma vida, mas eu tô disposta. Mas eu gosto de todos os filmes. Desenhos, ficção científica, eu vejo menos, assim, mas também gosto. Terror também, assistia bastante. Bacana. E qual filme da Marvel você mais gosta, assim, que você acha que pra você é o mais top de todos? Olha, o Guerra Infinita, pra mim, foi um dos que mais me marcou, assim, sabe? Pra mim, o meu super-herói favorito é o Homem de Ferro. Então, os do Homem de Ferro é os que eu mais gosto. Mas da saga ali, o Guerra Infinita me prendeu muito, assim, sabe? Bacana, bacana. E você, Gustavo, gosta também do Guerra Infinita? Gosto. Na verdade, eu prefiro o Guerra Infinita do que o Ultimato, né? Eu acho que o Guerra Infinita, assim, ele fala mais, assim, sobre o Thanos, né? O que a gente tava esperando do Thanos nos outros dois filmes ali do Vingadores, ele é mostrado bem no Guerra Infinita, né? E assim, acho que é um dos meus preferidos também, igual a Maria comentou. Bacana, legal. E você, Giovanni, o que você tá assistindo no momento? Revendo cara, Duna 2 pela milésima vez, prometo. Eu falei já no programa passado, eu vi Duna duas vezes no cinema. Mas enfim, ultimamente, cara, eu vou falar que... depois aí o nosso editor bipa aí, que eu não vou fazer jabá de graça, né? Mas, cara, eu assinei o plano do Cinemark e agora, pô, o que eu tô achando, eu tô me enchendo na sala. Então, agora, nesse momento, eu não tô com um gênero específico, não. Vou falar a verdade bem pra você. Tô vendo tudo que eu tenho. Olha só, então você virou um cinéfilo agora, então, querido? Virei um cinéfilo. Tem até teu assinatura de cinéfilo. Você tem um óculos de fundo de garrafa. Você tem que usar um cachecol e entrar com um caderninho na sessão. MacBook. Uma boina e um Starbucks. Exatamente. O copo pode estar vazio, mas tu tem que entrar com o Starbucks. O importante é o personagem, né? Boa. E você, Gabriel, o que você tá assistindo no momento aí de filme? Eu sei que você é bastante cinéfilo. Cara, no momento atual, eu tava vendo... Janicinho. Então, caralho, né? Com certeza, já tá na minha lista do que eu não ver. Quando eu quiser sofrer, eu vou ver esse filme. Mas, cara, na real, os últimos filmes que eu vi foi Jogos Vorazes, que eu nunca tinha visto. Primeiro, nunca tinha visto Jogos Vorazes. Bateu, cara, vamos ver esse negócio aí. Do que é que todo mundo falava na época, que, Katniss, esses negócios. Gostei, achei legal, mas o filme que eu gostei mesmo do último tempo que assisti foi Maze Runner, cara. Eu vi o Maze Runner, o primeiro, você diz? Eu vi o primeiro, cara, eu gostei, cara, velho. Ele é legalzinho, É um filme bom pra colocar na TV num domingo, sabe, assim, cara. Aquele domingo, na hora do almoço, que ninguém tá... É, nossa, pai fazendo churrasco, mãe fazendo a maionese. Ah, tá passando de mesmo. Eu não faço ideia do que se trata. Mas... Cara, eu não vi a continuação ainda, mas um amigo meu falou que achou uma merda. Então, eu não sei, Olha, Maze Runner, ele funciona como uma obra independente, então permanecemos nele. Eu vou deixar o primeiro filme na minha cabeça, que eu gostei. Acho que... Não sei se eu vou chegar a ver o segundo. E já que você tocou nisso, foi confirmado um reboot de Maze Runner. Caramba, mas Maze Runner aqui é 2015? Acho que é mais ou menos isso. O Gustavo que tá mais por dentro é 2015, Gustavo? É, acredito que é 2015, são três filmes, né? Eu lembro que o último filme, até o ator, o Daniel Bryan, ele se machucou, envolveu um acidente. Aí até atrasou um pouco a produção, mas é bem recente o Maze Runner. E você, Maria, você curte o Maze Runner? Não, esse aí eu nunca assisti. Olha... Na verdade, eu acho que eu já assisti, mas assim, não me prendeu muito. É aquela assistida de canto de olho, que não é que você tá vendo, você tá ali. Aquele domingo ali que você começa a ver, daí você dá um cochilo pós-almoço. É aquele filme que você coloca na TV só pra ficar deitado no sofá com um cobertor. Normalmente é. Mas eu vou falar um negócio aqui. Quando o filme ele começa com aquela história de vamos fazer um reboot. Vamos considerar só a partir do primeiro. Esquece o segundo e o terceiro. Cara, é pra ficar com o pé atrás, né? Venhamos e convenhamos. Tá aparecendo o universo da DC no cinema, cara. Desconsidera o filme tal e tal. Não, cara, é que nem, por exemplo, você pega, sei lá, Exterminador do Futuro. É o filme que tem mais sequência que não são sequência. Exatamente. Eu só vi o 2 e o 3, na real. Quer dizer, o primeiro, né? Mas daí a sequência, o segundo e o terceiro, eu nunca vi nenhum outro, cara. Cara, o 4, eu falo que ele é uma ideia desperdiçada, cara. Mas qual é o 4? Eu não tenho nenhum. O 4 é o único do futuro. É o do Christian Bale na Lua, Salvação? Sim, exatamente. Cara, eu acho legal a ideia dele, de tipo, sabe, mostrar o mundo lá, o que a Skynet fez e tal. É legal a ideia, o problema é que os caras cagam em cima, entendeu? É um sanduíche de merda, porém um sanduíche de merda com milho, entendeu? Mas hoje nós fomos bombardeados com uma notícia maravilhosa do mundo no cinema. Eu quero saber se o Gabriel sabe dessa notícia, Gabriel. Tem a ver com o filme que você gosta. Indiana Jones 6. Não, cara. De Volta ao Futuro? Não. Confirmado o novo filme do Senhor dos Anéis com Peter Jackson na direção, cara. Meu Deus, isso é bom? Isso é bom. Não sei se é bom ou ruim, eu não sei o que esperar. Não, porque o Peter Jackson, teoricamente, pra ser bom. A questão é... Mas só que ele fez o Hobbit, então meio que... Não, mas é que tá. Acho que se o Hobbit fosse só... fosse só pela questão do Peter Jackson, ele teria sido bom. O problema é que eu acho que não sei se tem mais coisa pra contar, né? Cinema, obviamente, eu sei que a mitologia Senhor dos Anéis, ela tem uma infinidade de coisa. A questão é cinematograficamente ainda tem coisa a ser contada. Ou vai ser tipo uma história aleatória. Diz que vai ser focado no Golo. Aí tá fumando. Meu, caralho. Não tem muito tempo que lançou o negócio focado no Golo aí, vou falar uma coisa. Agora não sabemos se vai ser o Senhor dos Anéis 4 ou é um filme spin-off, né? Que conta ali a história do Golo. E você, Maria, você curte Senhor dos Anéis? Já assistiu algum? Eu assisti já o Senhor dos Anéis, a saga inteira, mas foi na adolescência, assim. Mas eu lembro que eu gostei bastante. Senhor dos Anéis é incrível. E você, Gustavo, você gosta do Senhor dos Anéis? Gosto. Eu também, eu lembro que assisti no cinema, né, uma vez, cada filme, né? Eu sei que tem a versão estendida aí de 4 horas, né? Tem até um amigo meu que todo ano ele assiste as versões estendidas, né? Mas eu assisti só os 3 Senhor dos Anéis e o Hobbit também, né? O Senhor dos Anéis, assim, quando lançou, foi mágico, né? Aquele cenário, aqueles visuais, né? E acho que, se eu não me engano, é a única saga que concorreu aos 3 Oscars, assim, de melhor filme. Acho que tanto o primeiro até o último concorreu ao Oscar de melhor filme e merecido, né? Sim, muito merecido. Acho que foi um filme que marcou uma geração muito bacana, né? É, pra quem gosta, que eu era do time Harry Potter, né? Eu sempre fui. Eu sou Potter. Aê, Harry Potter, é isso aí, essa semana. Cara, pra mim, o Senhor dos Anéis tá na frente porque não tem quadribol. Aí, ó, obrigado. Ó a treta aí que vai dar. Maria, tenta explicar pro nosso querido Giovanni como funciona o belíssimo quadribol, que eu tento até hoje, ele não aceita que o quadribol funciona daquele jeito. Olha, eu não sou muito boa em explicar jogos, mas... É porque não tem explicação, entendeu? Não tem, é isso. Mas eu sou muito fascinada, assim, no Harry Potter, principalmente pela a parte... Como posso explicar, assim, mas a parte mágica, assim, é algo que prende muito. E aí tem aquela parte, eles conseguem trazer também uma coisa de terror. E ao mesmo tempo, momentos que você dá risada e de repente você já tá agoniado, você já sente parte da família ali. É uma saga que eu adorei assistir. A do Senhor dos Anéis, eu lembro que eu vi, eu acho que foi a versão estendida, mas foi na época da adolescência, mas eu lembro que eu ficava a tarde inteira assistindo, porque literalmente eram umas 3-4 horas cada um dos filmes. Se assistisse pela TNT, ia dar 6 horas de filme, né? É, exato. Os intervalos lá. É. Ô Maria, é uma dúvida. Eu sei que acho que o Harry Potter tem um livro, A Criança Amaldiçoada. Sabe se vai virar filme? Eu lembro que acho que ia virar uma peça de teatro, mas eu não sei se ia virar filme esse. Peça de teatro, se não me engano, virou, cara. Esse aquele último livro lá que a galera fala, que é o Deiro, do Voldemort. Eu tenho esse 8º livro. Ele virou uma peça de teatro, mas a Warner tinha planos para trazer com um novo filme, acho que em 2025, só que agora não se sabe mais, porque como foi confirmada uma série do Harry Potter agora, não sei se eles vão ter interesse novamente em fazer um filme, né? Que teria vai ter dois... série do Harry Potter? Vai. Tô por Forex, mas vai falar sobre o quê? Vai falar sobre os... Vai começar tudo de volta? É reboot? Não, é reboot. Você tá sacanagem. Sério? Você não sabia? Ah, não é, Boot? Meu Deus do céu. Me contando sobre os pais do Harry, né? Cara, vai ser um prequel. Ah, olha, pelo que eu sei, cada temporada vai contar um livro. Todo mundo já tá... Ih, rapaz. Quando ninguém sabe nada e sabe tudo, fudeu. Agora, eu achei que eu tava preocupado com o Blade Runner 2099, hein? Mas assim, pelo que falaram, né? Mas assim, o que saiu, pode pesquisar ali no próprio YouTube, tem um teaser. Só que só aparece Harry Potter, as velhinhas, e é só isso. Ninguém falou mais nada, só tá escrito Harry Potter. Então, não sei. Cara, último. Otissar, no real. Não, aí pela fala do Gabriel, acho que a gente meio que concorda. Mas, cara, eu acho que assim, recontar a mesma história duas vezes é complicado, cara. Ainda mais quando a primeira vez já deu certo. Não, e não é que só deu certo, é marcante, tipo, os atores, tudo, tá na cabeça do pessoal. Cara, o Daniel Radcliffe, ele não vai voltar a ter 12 anos, pô. Não, ele vai pegar e vai bater outro Harry Potter, é o que eles vão tá fazendo, né? Até quem ia ser o professor Snape, ia ser aquele que fez o Star Wars lá, como é que ele... Não, ele é parecidinho até. É, mas achou... Pegar um paralelo, né? Por exemplo, aquele filme do Percy Jackson, eu que li os livros. Porra, aquele filme é ruim. Tipo, não é bom aqueles filmes. Exatamente. Então, um não marcou e agora vai ter a série. Não tem problema substituir o ator. Só que o negócio de Harry Potter, cara, é marcante, velho. Não tem como tirar da cabeça o ator. Mas assim, e a questão é, tipo, cara, a necessidade, entendeu? Ficou alguma... Tipo, aí eu falei pra Maria, se ela tiver alguma... Uma coisa que acrescentar, se tiver falando alguma besteira, você pode me interromper à vontade, o Gustavo também. Mas faltou alguma coisa do livro pra contar? Tipo, sei lá, faltou algum detalhe, alguma coisa importante no filme foi ignorado? Porque, cara... O que eu vejo, assim, é porque eu acho que eles conseguem discorrer cada personagem em outros filmes, por exemplo. Então, tanto que eu tinha escutado falar que eles iam fazer um filme sobre não sobre o Harry, mas os pais do Harry, da época, né, da escola deles. Então, eu acho que é mais nesse sentido, não que a história ficou faltando pedaços, mas que eles conseguem desenrolar e desenvolver cada um dos personagens, assim. Cara, é porque eu vejo de fora também, né? Então, assim, eu não vou mentir pra ninguém aqui. Como eu não vi Harry Potter quando eu tava crescendo, então é um filme que eu não tenho alguma conexão afetiva. Não tenho essa memória nostálgica. Mas, cara, eu, assim, fico muito consternado quando eu vejo história de prequel. historicamente, não costuma dá certo isso. Tem alguns exemplos, óbvio, mas digamos que a média tá pra baixo do que pra cima. É, o que eu vejo é o seguinte, o Gustavo, alguém já leu os livros aqui do Harry Potter? Na verdade, nunca li, só vi os filmes. Você, Maria, já leu? Eu só vi os filmes também. Gabriel, já leu algum livro do Harry Potter? Cara, só vi os filmes, obrigado, então não leu livro aí. O que eu vejo, assim, eu li todos os livros, faltou muita coisa eles colocarem. Quando a gente compara a obra do livro, faltou muita coisa. Os fãs de Harry Potter, realmente, eles ficam chateados porque eles deixaram algumas coisas de lado. Se a série vai ser mais completa e for realmente do Harry Potter, pra começar do zero, dar um reboot na série, eles provavelmente vão focar em trazer esses detalhes, né? Eu penso eu. Agora, é claro, semana passada eu fui numa hamburgueria do Harry Potter, tive a oportunidade de ir. É incrível como você vê como isso encanta as crianças ainda, como tem um mercado, a Wizard World, né, que é a lojinha oficial do Harry Potter, aí que você acessa, compra as coisinhas, todo o mercado em cima de Harry Potter. É uma mina de ganhar dinheiro aquilo. Então eu penso que eles vão tentar explorar isso, seja com a franquia, porque o Animais Fantásticos, ele não deu muito certo. Eles já descartaram que, não deu certo, vamos deixar de lado. Agora resta saber o que eles planejam com o Harry Potter, né? O Harry Potter deu certo, mas os Animais Fantásticos, eles pisaram muito feio na bola. O último filme ficou legal, só que eles pecaram em alguns pontos, eu acho, assim, do Harry Potter. Tipo, assim, como obras independentes, ele até pode funcionar, cara, mas que nem você falou, beleza, faltou muita coisa, e aí vamos, digamos aí que eles vão querer botar essas coisas que faltaram, mas daí eles correm, mas o filme, ele funciona como um filme, entendeu, né? Você conhece Harry Potter com um filme independente do livro, e aí o cara vai correr o risco de talvez ir pro baseado no livro e descaracterizar o que a galera conhece do filme. Exatamente. Acho que um bom exemplo que a gente consegue usar disso é a série do The Witcher. Que, óbvio, depois, assim, ela desandou porque, primeiro, primeiro, antes de tudo, só solidificar a base aqui. O cara vai vir aqui falar, não, que eu gostava muito do livro. Não, cara, The Witcher ficou famoso com o jogo. Ponto. Beleza, a galera depois foi pro livro, gostou, pô, show de bola. Mas o grande público veio através do jogo. E a série The Witcher, Netflix, ela começa sendo baseada no livro. E aí a galera estranhou um pouquinho, porque ele tem sim as suas diferenças ali. E aí às vezes pode ser que aconteça algo do tipo. A galera vai ver a série, pensa com um filme na cabeça, e aí vai torcer o nariz vendo que não é. Eu confesso que realmente, o jogo, o The Witcher 3, pra quem gosta de games, é incrível. É um jogo muito... Eu parei nesse jogo. Não, é muito bom. É, assim, os melhores jogos da geração, acho que é geração 8, né? Que PlayStation 4. Dá pra falar. É, geração passada que, nossa, é sensacional. São horas e horas, muito diálogo, muito legal. Não sei se a Maria, você gosta de games? Ah, eu sempre quis, mas eu nunca fui de ter esse costume em casa, assim, sabe? Mas quero comprar um videogame para jogar, porque eu sempre achei muito bacana. Ah, vale muito a pena, vale muito a pena. Videogame é legal. E você, Gustavo? Gosto, gosto. Sempre joguei videogame, desde o Super Nintendo até agora o Xbox One, que eu tenho, né? Eu tenho desde 2016. Mas sempre fui mais assim na época da Nintendo, né? Nintendo, Nintendo 64. Daí eu mudei pro Xbox. Mas você vê que tem bastante jogo, filme assim que é baseado em jogo, né? Sim. E é sobre um deles que eu queria falar, que agora também temos a confirmação de um novo filme do Resident Evil. O que você espera, Giovanni? Mais uma? Mais uma. Meu Deus do céu. Qual é isso? Não, eu não sei. É o filme que foi confirmado, o filme do Resident Evil, que é aquele acho que é a continuação daquele do Raycon lá, que é com a menina que fez skins e tudo mais. Aquela bomba vai ter continuação? Vai. Tem vida da Raccoon City? Você tá de sacanagem. É, vai ter uma continuação, deixa eu ver, que é esse filme. Com os cachorros de PS2, sério? Vai. Só falta falar que vai ser o Paul W.S. Anderson que vai dirigir. Ah, não. É Mila Djokovic, por favor. Sim, é Mila Djokovic, Dadu. Voadora nos bichos. É, realmente, os filmes do Resident Evil não deram certo. Eu acho que já teve aquele primeiro... Aquele filme com... Não, cara, o Resident Evil 1, lá de 90 e... Travalá, não lembro quando que foi que lançou. É assistível, cara. Não é horroroso. O 2 até é legal. O 2 eu acho legalzinho, sim. Cara, o problema é suas continuações, entendeu? Aí virou bagunça. Eu penso assim, se você esquecer que Resident Evil é bom... Cara, se você esquecer que é Resident Evil, se você esquecer que existe bom gosto, se você esquecer que existe lógica, que existe continuidade, que existe... Porque realmente não sei. Cara, assim, não, tipo, o Resident Evil, e falando de modo geral, assim, se ele fosse sketches, cara, você consegue achar umas sininhas legais, entendeu? O problema é que ele liga essas sininhas legais. Cara, no 4, é o 4 que é o Resident Evil Mad Max. É o 3? Sim, tem. É o 3. A mulher, ela queima o satélite usando a força de vontade? É, ela tem poder, né? Uma mutante do X-Men, parecido, né? Não, ela não tinha mais poder. Eu acho que ela... Ah, não, foi no 4 que ela perde o poder, mas ela continua mutante também. É, alguma coisa... Ela pirou, então o Wesker tira o poder dela, mas ela sobrevive queda do helicóptero, sobrevive explosão, dá mortal de costa e um monte de coisa. É, o Resident Evil provou que tem que ficar nos jogos, né? No remake do 2, do 4, aí, porque nos filmes a Netflix tentou fazer adaptação, aí ficou horrível. Aí teve esse Operation Assist. Caraca. Só animação, o Vendetta, o Dominação, que é até que assistível, mas... Não, as animações são legalzinhas, mas elas... Tipo, se tirasse o Leon e falasse que é qualquer outra coisa, ela ia no final igual. E, cara, aquela série... Não, eu vou falar uma coisa, cara. Assim, eu não assisti a série inteira, né? Porque, cara... Tá perdendo os rádios. É, tipo assim, pode... Cara, obviamente, assim, é complicado a gente querer julgar uma obra que não tive contato. Mas, assim, cara, quem gosta de cinema, gosta de crítica, gosta de jogos também, porque, né, é um tema em comum, com certeza vi alguém falando. E esses caras, eles botavam algumas ceninhas da série pra rodar de fundo. E, cara, eu não lembro qual que era o contexto, mas eu vi duas meninas gatinhando no chão, numa cena lá, sei lá, estavam... querendo ficar escondido da câmera, alguma coisa assim. E, cara, eu fiquei olhando aquela cena, duas adolescentes assim, se arrastando no chão. Eu falei, cara, que cena patética, sabe? Tipo, cara, não encaixa com nada. Eu não sei o contexto disso. E eu duvido que se eu soubesse o contexto disso, ia mudar a minha opinião sobre a cena. Acho que você viu uma cena também da mulher cantando uma música da Dua Lipa lá. Ah, sim, ela começa a dançar, tipo, nada. É horrível. Ah, mano, isso... Cara, e o pior é que assim, cara, ninguém aqui é diretor de cinema, né? Cara, mas eu, de bate pronto, ia ter umas três ideias melhor do que isso pra botar lá na cena, sabe? Assim, bem storm, pá, sabe? 10 minutinhos já prepararia algo melhor, cara. É difícil entender qual que foi a ideia ali nesse... Realmente, o Resident Evil, ele pega muitos pontos aí e nos filmes e tudo mais, não tem uma história ligada aos jogos. Isso é um ponto. Quando os personagens aparecem dos jogos, eles são tratados muito. Não, o personagem aparece pra ser escrutinado. É verdade. É, isso deixa os fãs muito decepcionados. Eu não sei, Maria, você chegou a assistir os filmes do Resident Evil? Ah, eu comecei, mas não me pegou muito, não. É, eles não são assim, que nem eu comentei. Pra quem gosta de Resident Evil, igual eu, que gosto muito do jogo, tô planejando jogar o 4 agora, o remake do 4, incrível, jogo muito bom. Realmente, os filmes não vingaram. E me diga uma coisa, Maria, que tipo, você curte, você chegou a assistir Barbie nos cinemas? Assistia, agora... Oi, Barbie. Não, depois subtítulo, de... filme que faltou ação. Eu tive que assistir, mas de videogame, assim, né, como eu falei, eu nunca fui de jogar, mas série que eu assisti, que eu sei que veio de um videogame e que eu gostei, que eu fiquei muito triste, que vai demorar muito pra sair a segunda temporada, é o The Last of Us, sai na HBO. Essa série ficou muito fiel ao jogo, The Last of Us. Então, eu ouvi bastante comentários sobre isso, que ela foi bem fiel ao jogo, e foi uma série que me prendeu, assim, ó, do início ao fim. Eu maratonei, eu fiquei internada dentro de casa assistindo, chorei e descobri depois, só que acho que vai sair a segunda temporada só em 2025, né? Exatamente. E eu achei legal que vocês comentaram, porque realmente a HBO acertou em cheio com The Last of Us, porque... Cara, a produção da HBO é muito... exatamente. E aí tem uma outra questão também. O The Last of Us, ele tem uma narrativa perfeita. Começo ao fim. Tá, tem gente que vai falar que não gostou da história do 2 e, tipo, beleza, acontece. Né? Não tem nenhum crime cometido. Mas a HBO, ela falou assim, ó, cara, vocês, diretores, escritores, roteiristas, vocês têm esse material origem. É isso aqui que a gente quer. E assim, cara, de verdade, eu sou contra ficar cerceando liberdade criativa de quem tá fazendo a série. Mas, cara, The Last of Us não tinha espaço pra liberdade criativa. De tão fechadinho que ele é, sabe? E a prova é que, cara, hoje eu acho que sem absurdo nenhum, The Last of Us é a melhor adaptação de videogame pra outra mídia. Uhum. Agora teve aí a série do Fallout, que eu vi a galera falando bem também. Mas daí ele começa a vir as bombas, né? Daí tem os filmes de jogos que são ruins, mas são divertidinhos. Eu gosto do primeiro Silent Hill. O filme do Super Mario é muito bom, fala por mim. Mas Mario não conta, né? Tá. Super Mario eu joguei. Eu posso falar que joguei. O filme do Super Mario é muito bom, cara. Vi duas, três vezes já. Não, cara, inclusive o Mario é uma falha minha, cara. Eu vou falar que o que... Eu ainda não vi esse filme. Uhum. E até agora eu não vi. Entrou lá, mas eu não vi. Eu vou ver Duna e você vai ver Super Mario, pô. Cara, meu compromisso. Tem que ver a Mario, realmente. Isso aí eu... Não. Esse aí eu admito que eu tô atrasado mesmo. Pô, cara, porque o Henrique foi comigo ver no cinema, né, Henrique? Não sei se você lembra que a gente foi. Oi, eu lembro, claro. Cara, eu fiquei uma criança na sessão, cara. Eu era mais criança que as crianças, cara. Parecia um moleque vendo filme, cara. Eles honraram vários jogos do Mario Bros, né? Tanto o Mario Kart, Super Mario 64. Muito bom. Donkey Kong Country, Mario 64. Todos os jogos. Sim. E esses videogames também tá em moda, né? Vocês viram que vai ser confirmado o filme do Zelda? Nossa, esse eu não sabia. Opa, gostei. Zelda é muito bom. O Zelda eu acho que é um filme que ele tem como funcionar bem no cinema. Ele é uma aventura, né, cara? Pô, dá pra fazer... Os caras fizeram quantos jogos? 30 jogos já dessa porra? Dá pra fazer um filme. Se a gente pode pegar ali um recortezinho... Por exemplo, eu tô jogando... No meu videogamezinho portátil ali, A Link to the Past, que mexe com viagem no tempo, essas paradas. Então eu falei, pô, os caras precisam de um jogo que mexe com viagem no tempo. Daí o Ocarina of Time, que também mexe com o tempo que você toca a ocarina. Eu falei, cara, dá pra fazer um monte de filme diferente. Sei lá, pega um aí que consiga botar, sei lá, digamos, até a metade da história do jogo. Então, qual é o nome do personagem? Zelda ou é Link? Link. tem aquela piadinha lá, né, do memezinho. Ah, se o Zelda fosse uma mulher, um negócio assim, daí tá a menininha... Cosplay do Link, um negócio assim. É a cultura de internet aí, só quem tava lá no começo do Facebook viu isso. Pô, junto com os memes do Cauê Moura e... sei lá, mas o quê? Cenas Vixe. Pô, tô ficando velho, cara. O cabelo tá caindo. Não, o meu não tá. Não vê com ele. Ainda não. Não, não vai me curar, seu careca. Vai chegar. Ainda bem que vocês falaram... Do filme do Mario dos anos 90, lá, não sei se vocês chegaram. Nossa! esse a gente anulou da memória. Cara, esse filme é muito ruim, cara, eu vi. Cara, ele, acho que ele foi o primeiro filme de jogo, não foi? Ou teve um outro antes? Puxa, boa pergunta, eu acho que foi o primeiro, né? Cara, é que nessa época, depois de ser o filme do Mario, teve, por exemplo, o filme do Double Dragon também, que eu sei. Aquele jogo de fliperama, que tinha um irmãozinho azul e o vermelho que lutava, mas... Foi depois do filme do Mario, se não me engano. É, daí teve o Mario, teve o filme do Street Fighter. Nossa. Mortal Kombat. Mortal Kombat. É, foi uma época, assim, que eles estavam pegando um monte de jogos e fazendo filme, assim. Só que nenhum deu certo, né? Não, mas também, assim, os caras... Só que, cara, esse é um detalhe também, né? Porque os caras sempre falam, ah, adaptação de jogo pra filme não dá certo e tal. Mas, pô, as adaptações que os caras faziam também, né? Os caras falam, toma aí, ó, você tem o orçamento de uma bicicleta Caloi pra fazer o filme. Pô, daí virava essas bizarrices, né, cara? Ó, segundo... Inclusive, tem um filme que, entre aspas, de jogo, e que... passou batido aí, foi contra o mundo. Foi do... Warcraft? Não, foi... Não sei se diz atrás. Warcraft também passou batido. Ah, contra o mundo, é verdade. Isso. Foi um filme basicamente beat'em up. Ele é basicamente um beat'em up. Inclusive, ele faz um monte de referência a jogos. Ele é um filme... Ah, o Scott Pilgrim. Isso. Ah, pô. Cara, eu gosto bastante desse filme, cara. Eu gosto do estilo que ele tem, cara. Que ele é... Eu gosto, falou, estilo meio videogame, cara. Quer dizer, meio não, né? Não. Scott Pilgrim, não. Foi que lançou tem 2 semanas, aí, um mês, um negócio assim. É, eu contando, é um filme de ação, assim, de luta, né? É, que... cara, não... Até acharam que era Scott Pilgrim. É, contra o mundo. Scott Pilgrim contra o mundo, o nome, né? É, o nome é quase igual, né? É. Ah, é, só pra saber, eu pesquisei contra o mundo, apareceu aqui, Scott Pilgrim contra o mundo. É. Tem que botar o ano na mesma frase. E assim, cara, inclusive é um filme que, assim, cara, não é, pô, uma obra-prima. Cara, daqui 10 anos já não vai estar falando dele. É divertido de ver, ele vale o tempinho. O cara bate nos outros com ralador. Eu queria perguntar pra Maria é maquiadora. E a maquiagem, ela faz uma parte muito importante nos filmes, né? A gente tem filmes aí, Avatar, tem a questão também dos filmes... O Duna também usa uma maquiagem bem bacana. Eu queria saber, na sua visão, assim, quais filmes que têm maquiagens legais, que você acha que dá um destaque legal pro filme? Olha, o principal que eu citaria hoje seria justamente o que você falou, Avatar. Foi um filme que a produção ali da maquiagem chama muito a atenção, tanto que quando eu vi o primeiro, eu fiz a maquiagem do Avatar para reproduzir, e agora quando eu assisti o segundo, me deu vontade de reproduzir de novo, porque tá com muito mais detalhe. Felipe, acho que você tá com o microfone aberto ali, peraí, que eu já te apresento. É, com certeza. Chegando em paraquedas aqui. Seja bem-vindo. Só deixa eu só dar a palavra aqui pra Maria. Eu já apresento você, só um minutinho. De cabeça, assim, que eu lembre de filmes, assim, com relação à maquiagem, eu lembro muito, assim, eu vou puxar pro meu lado mais de terror, assim, sabe? Que era uma coisa que me chamava muita atenção. Aqueles filmes de terror com monstros e tudo mais. E que eu olhava e eu ficava simplesmente fascinada pensando em quantas horas eles ficavam fazendo a produção daqueles personagens, sabe? Com relação à maquiagem, por exemplo, Fred Krueger, dos Jogos Mortais também. Eu ficava fascinada, assim. Acho que isso era uma coisa que me fazia ver muito filme de terror. Era por conta dessa questão, que eu ficava pensando nas produções da maquiagem. Ou uma cicatriz, ou uma tatuagem. Gente, como que eles têm que fazer isso todos os dias? As Branquelas também. Eu vi até esses dias uma entrevista onde eles falavam que eles ficavam mais de 12 horas pra fazer aquela produção das Branquelas, pra daí eles gravarem as cenas. Eu vi que o Marlon Brando no Poderoso Chefão 1, acho que a maquiagem dele também demorava umas 5, 6 horas também pra fazer o personagem dele. Exato. Nossa, que dificuldade, hein? Ficar 12 horas se maquiando pra ganhar 10 milhões de dólares. Cara, inclusive um que a gente tem que mencionar aqui, acho que foi o Planeta dos Macacos, né? Que inaugurou a premiação de melhor maquiagem, não foi? Tem um negócio desse, não tem? Exatamente, o Planeta dos Macacos. O do X-Men também me chamou muita atenção. Alice nos Países das Maravilhas, são vários, assim, filmes que eu poderia citar aqui, que pegam muito essa parte da maquiagem. Até a própria questão do Harry Potter, né, da saga do Harry Potter. Voldemort, né, pra deixar aquele aspecto lá, assim, nariz. Eu ficava fascinada, ficava bem deslumbrada, olhando, pensando como que eles faziam aquilo. E qual que é a sua casa de Hogwarts? Oi? A sua casa? Grifinória, Tina... Lufa-Lufa, Corvinal... Grifinória. Grifinória, legal, legal. Bom, quem está vos falando em cima é o nosso querido Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Como é que tá? Tranquilo? Fala, Henrique. Beleza. Boa noite a todos, tá? Tô chegando aqui de paraquedas e já começo falando. A minha casa é Azkaban. Já vem. Cara, eu vou falar um bagulho aqui, eu discordo. E eu acho que a casa do Felipe. Não, a casa do Felipe é a. Eu vou precisar colar aí com a galera. Qual que é a casa do mal? Plano de Hogwarts. Qual que é a casa do mal lá? Serena agora, mano. Serena. Sou Serena, que você não. Serena. Felipe é Serena, porque o cara que não gosta de Duna é. Não, é do mal, cara. É do mal. Não. Putz, então vou ter que entrar no seu. Me deu ele fechado. Eu vou ter que ir pra Sonserina, então, porque eu vi o Dona 1 e não me pegou. Assim. Nossa. Isso. Gimito não compactou com esse tipo de opinião. Hein, Villeneuve? Vai chupar uma manga. Villeneuve, caraca, a gangue do Villeneuve vai fazer uma visita aí. Onde do Villeneuve? Infelizmente, não me pegou o Dona. Eu assisti, eu gostei. Assim, beleza, gostei. Mas, assim, não me gerou interesse pra eu assistir o 2, digamos. Cara, a gente fala brincando aqui, mas... Eu assistiria o 2 igual se fosse uma laranja mecânica. Que eu fosse amordaçado e que abrisse meus olhos quando eu morro. a gente fala brincando menos com o Felipe. O Felipe é sério, né? Onde do Villeneuve vai fazer uma visita lá, pô. Falando do Villeneuve, a chegada... Nossa, todo mundo fala assim, putz, que filme massa, eles desenvolveram uma língua de círculos. E os círculos? É o tempo, é o tempo sem fim. Nossa, que saco. Caraca, não, esse cara... Não. Eu gosto do Michael Bay. Isso é intolerável. Eu gosto do Michael Bay, cara, tudo explode, hein? A piscina explode, o oceano explode. Não, cara... Até no espaço explode. Cara, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. O Michael Bay, quando ele consegue fazer a explosão coerente. Cara, Cara, ele mandou muito bem naquele 13 horas. E tem explosão, entendeu? É uma explosão que faz sentido. Não é aquele amálgama que virou no Transformer. E o filme é bom, o filme tem narrativa, não é só explosão. Fica uma dica aí. Esse eu não assisti, então eu não posso falar. Cara, é legal, Caraca, estamos criando inimizades aqui. Mas o vai acabar hoje. O programa do Gimito vai acabar no Cidade Alerta. E fala, Gustavo. O Michael Bay, ele fez um filme muito bom chamado A Rocha, lá com o Sean Connery e o Nicolas Cage, se não me engano. Esse filme é muito bom. É, tem menos É uma união dos clichês dos anos 90, né? Isso. Só que daí você terá hoje falando assim, é um filme do Michael Bay que não tem tanta explosão. Você fica até meio surpreso, assim, né? Sim. Mas eu só te falo uma coisa pro Felipe, assista o Duna 2 e pra Maria também. Porque... Claro, hein? Essa é a mesma coisa assim, hein? Coloque a mão no fogo. Não, pode colocar que essa eu vou dar. Eu tenho certeza que quando vocês assistirem, vocês vão... Eu vou dizer assim, Felipe, coloca uma agulha embaixo da unha. Vamos mortais. Maravilhoso, um ótimo conselho. Não, mas eu vou assistir. Isso aí. É lista de filmes antes. Olha, e nesse os 10 mil antes, né? Sei lá, até cara, cadê meu carro é melhor que Duna. Ó, eu nesse caso aqui eu vou parafrasear o caboclinho lá do Piuí, não lembro qual dos dois que falou. Isso, mas Duna 2 é tão bom que ele melhora o primeiro. Olha. Isso aí é dica. Eu quero eu não falei. Começa a gostar mais. Uma expectativa assim, super. Menos que o Duna 1, eu achei, assim, né, vou dar minha opinião leiga, né, não conhecia a história, caí de paraquedas, porque me indicaram, falaram, não, assista esse filme, não sei o quê. Falei, beleza, vou assistir. É igual aquela história, né, o filme, esse negócio aqui, é muito bom, todo mundo gosta. Foi isso. E aí eu assisti, só que eu achei um filme muito parado, muito quieto. Ele é um filme muito silencioso. O Duna 1 ainda não acabou, parece que eu tô ainda assistindo ele. Exato. Então, assim, se o 2 for um pouco mais agitado, talvez... Cara, ele é muito mais agitado. Tipo... Sim, com certeza. Eles fazem um miojo em 2 horas. Cara, eles não fazem um miojo em 2 horas, eles fazem um... Caraca, não sei que comida que demora mais de 2 horas. Costela. Faz uma costela em 2 horas, pô. Mas não, vale muito a pena. Falando aqui sobre filmes, o que tinha no momento, Felipe, aí, que se indica pro pessoal? Pra assistir? Ah, Poderoso Chefão. Esse é top. Eu pensei que ia mandar um programado pra uma... Não. Comando Delta. Esse é história. Dica pro final de semana. É, filmografia Steven Seagal. Não, Steven Seagal, pô, não fale do nome de Deus, né, cara? Falar do nome de Deus no vão, assim, é complicado. Até colocamos eles no Duna, né, cara? Pô, por que não colocaram Steven Seagal no Duna, hein? Ele quebraria o braço do Verme de Areia. Isso ele não tem no braço. Já um braço. O Verme de Areia cresceu um braço brado. Giovanni, cite três filmes bons do Steven Seagal. Cara. Ei, todos. Não é. Pô, posso, não. Aquele do Arena. Sonografia quando ele tava na barriga da mãe é o melhor. Não. Aquele do navio é muito ruim, cara. Do navio é horroroso aquele filme. Cara, todos eles são horrorosos. Não, tem filme bom, mano. Não tem filme bom. Não tem. Tem. Não existe. Tem. Steven Seagal não fez nenhum filme. Tem sim, bom, tem sim um filme bom do Steven Seagal, que vai ser o documentário depois da morte dele. No momento do Steven Seagal. Cara, quem tem filme melhor, Steven Seagal ou Jean-Claude Van Damme? Ah, poxa, que legal. Ah, já continua até bem, cara, o dragão. Tem a dança daquele tal. Jeito, hein? Kickboxer? Kickboxer. Um lugar no céu, hein? Em Deus? Não, grande dragão. Eu já vi Deus. Pô, dragão branco, cara. O Steven Seagal não fez nada cômico igual o dragão branco. O Steven Seagal já teve que atuar que ficou cego. Se ele não teve, ele se fudeu. Cara, me fala, ó, quer ver, ó. Uma frase icônica de algum filme do Steven Seagal. Cara, ninguém sabe. Agora fala assim, pô, Van Damme, você já lembra? Muito bom. Muito bom. Tijolo não revida. Mas está... lembra dele. Você... Muito bom. Mas tijolo não revida. Lembra do peitoral do cara mexendo enquanto ele fala, assim. O Boloia. Show. Quem lembra do espacate? Show. Até cenários. Que música, hein? Que música foda, cara. Cara, pra mim... Survive. Cara, ó. Steven não tá na mesma... Não tá na mesma prateleira que o Van Damme. Não chega nem perto. Cara, Van Damme é foda. Melhor que Van Damme é só o Dolph Lundgren. Nossa senhora. Ernest. No soldado. Ele que faz soldado universal com o Jean-Claude Van Damme? Idris, é tipo o encontro de Robert De Niro e Al Pacino. Não, igual. Não, é melhor. Mesmo nível. Cara, não, eu acho que quando o De Niro e o Al Pacino se encontraram, eles falaram o contrário, eles falaram que é o encontro. E Dolph Lundgren que... Quando teve aquele encontro lá do Robert De Niro... E do Al Pacino, eu não lembro o nome do filme agora, deixa eu ver aqui. O Irlandês? Cara, tem... Não, o mais um... É onde... Tem um de policial que eles... É onde é fogo contra fogo, que eu gosto disso. Eles fizeram um laboratório com o Dolph Lundgren e o Van Damme por causa do Solar Universal. Eles não sabiam desse lançamento. O universo do cinematográfico Van Damme. Inclusive, eu conheci do outro. Cara, ó, eu quero saber, um filme ruim, que você acha ruim desses aí, década de 80 de luta, Van Damme, Steven Seagal, um filme ruim, mas que você gosta. Você sabe que é ruim, mas você gosta. Todos? Não, cara, por incrível que pareça, dessa vez eu concordo. Aí, ó, falou que é ruim dessa. Cara, é porque assim, cara, esses filmes, eles são muito recorte, sabe? Cara, é que a década de 80, a década lá dos 40, porque tudo virava videoclipe. Não, cara, mas ó, vou falar um que é bom. Esse é bom, cara, Primeiro Rambo. Ah, não, Primeiro Rambo é bom. Primeiro Rambo é, cara, um filme. Esse aí sai fora dessa vertente. Aí Rambo 2 virou bagunça, mas, cara... Não, Rambo 2 é bom pra caralho. Porra. Ele jogando aquele russo na cadeira elétrica, no caso, na cama elétrica, e o russo morrendo, cara. Não, caralho. É no 3, né, que o cara chega assim e pergunta, isso aqui, e essa luz azul, o que ela faz? Ele assim, ele fala, fica azul. Não, o 3 eu admito que é ruim, mas o 2 é muito bom. E o 4 é uma sacanagem de bom, cara, que é dá pra anular o 3 de cor. Não, mas o 4 é o da Birmania... O 4 é que o Rambo tá lá no meio dos matos lá e tem que levar os caras lá pra... É no Brasil, né? É, provavelmente no Brasil. É Brasil, né? Não, o Brasil foi mercenários. É verdade. O Brasil foi mercenários. Não, ironicamente foi Brasil. Realmente foi Brasil aquela porra. E Mercenários é um filme ruim que eu gosto, é isso que eu falo. Não, mas cara... Eu também gosto. Porque assim, o Mercenários, ele funciona enquanto fanservice e homenagem. Mas o primeiro, né? Isso. O dois dá um gosto. É que o 3 é uma merda, né? Não, mas aí é que tá. Peraí, sacanagem falar que o 3 é uma merda, pelo amor de Deus, hein? Cara, mano, tá me banho, cara. Pô, não, você é pra caralho. Não, cara, o 3 é muito bom. O 3 é uma merda. Muito inteligente. Ele é um atentado terrorista. O 3 é horrível, cara. É muito água. Ele fala em nave. Ele chega a ser ofensivo. Não, cara, eu dormi vendo esse filme de cinema. A ferida dele colocando pólvora, daí sai fogo dos dois lados. Ah, o Rambo já fez isso. E o Dr. House comprovou que é assim que funciona. O Rambo já tinha medo de ser 30 anos antes, pô. Cara, o Mercenários, ele funciona enquanto homenagem. Quando ele resolve andar sozinho como franquia, cara, caralhou tudo. Mas o que eles queriam fazer com os Mercenários? Dinheiro. Exato. Eles queriam falar uma coisa séria? Claro que não, né? E a gente queria... quando a gente foi assistir... A gente queria assistir uma coisa séria? Não, a gente queria ver. Ah, cara, não, beleza. É tipo, ia assistir Duna. A gente quer assistir uma coisa séria? Cara, não. Só que assim, beleza, você não quer ver uma coisa séria, mas eu também não quero, cara, eu não quero levar um tapa na cara no meio do cinema, entendeu? Mas vocês podem assistir Duna e não tá falando bem ainda. Cara, Duna, pra mim, Duna, a sensação foi que o Villeneuve, ele saiu da tela, se ele pegou assim, botou a mão na cara e me deu um beijo. Pô, e o Arnold, peraí, vamos. É tipo assistir Didi Tênis é criança. Felipe. Mercenários 3 é melhor que Duna? Daí, ó. Ixi, Maria. Não, mas eu, cara, peraí, não, peraí. Deixa eu ligar pro Gordon. Agora eu vou lançar a braba. Duna de 84 é melhor que o novo. Alô, é da PM? Seguinte, tem um cara aqui que ele tá fazendo terrorismo doméstico. Tá fazendo discurso de ódio. Discurso de ódio, isso aqui. Prende, Felipe. Cara, Duna de 84 é muito ruim. Você tá de sacanagem, velho. Pô. Isso é muito... Mas o novo é igual, só que pior. Não, o novo é bom, cara. Pô, até eu que sou chato, eu gostei do primeiro, não vi o segundo, não, cara, né? Não, cara, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Agora sendo personagem, agora sendo... voltando a ser humano. O ser humano. Cara, eu entendo quando a galera fala que não gostou do 1, porque realmente era um negócio muito específico, cara. O 1, ele é basicamente um conceito. Não, ele só... O 1, ele funciona... Nossa, não quer apresentar o que vai acontecer. Filme conceito. Ah, não... Assim, é muito bonito. Mais uma vez eu tô falando isso. O filme é muito bonito. Na verdade, Giovanni, você virou cinéfilo, cara. Mas... Eu sei isso, cara. É uma idiotice de um tamanho, assim, tipo o nível Arm of the Dead. Pô, Arm of the Dead é bom. Claro. Morrer queimado é bom. Não, Arm of the Dead, não. Você que vai falar que é bom, levar um Mercenário 3 e me vai falar mal de Arm of the Dead, cara. Arm of the Dead é a mesma coisa que Mercenários 3. É uma galhofa. Mas você compromete em seu... Em ser uma galhofa. O outro promete um filme de ação. Cara, Arm of the Dead é muito bom. Eu gosto desse filme. Mas vamos lá, gente. Maria, você gosta do... Já viu algum filme do Steven Seagal? Você curte? Olha, confesso que eu estava aqui até pesquisando. Se você quiser que os olhos derretam... Oi? Você perde uns 7 pontos de QI para assistir cada filme dele. Eu sou péssima com nomes, assim. Então, eu vou assistindo filme e dificilmente às vezes eu nem decoro até o título do filme. Faz bem. Principalmente os filmes... Lógico, foi horrível. Cara, eu tô vendo os nomes... É que eu vejo os nomes dos filmes dele. A Força em Alerta. É Fúria Mortal, Marcado para a Morte. Deixa eu falar. Eu lembro que eu assisti, acho que o Machete 2, que aparece o Steven Seagal. Acho que ele faz duas frases e... Machete é foda, cara. O Giovanni... aqui o filme do Van Damme, o Giovanni vai lembrar que eu fiz ele ver esse filme. O Alvo. Esse é bom, é do diretor. Cara, o Alvo é muito bom, cara. Cara, o Alvo... É uma coisa, cara. Toda hora que o Van Damme aparecer, a única coisa que... Parece que ele falava assim... Eu sou o protagonista. Cara, é muito bom, cara. Ele morde a cabeça de uma sucuri no filme, cara. Pô, cara, tem uma cena que ele sai de trás da empilhadeira. É muito bom. Ela tá ele com, sobretudo, esse ventinho, esse que ele comou no bolso. Ele fala, cara eu sou o protagonista e eu vou fazer muitas coisas protagonísticas. Cara, ele desliza por baixo de uma mesa com dois revólveres e começa a dar tiro no cara. Ele começa a dar tiro no meio da floresta, com a floresta começa a explodir. Cara, é muito bom, cara. Não, tinha uma fábrica de cerveja lá, de álcool, e foi por isso que explodiu. Tem lógica. A floresta, o show da floresta de cerveja, pô. Tinha um cara... Se você for agora desce lá na Ambev, assim no isqueiro e joga nos bagulho, não vai explodir, pô. Vai, cara, vai explodir sim, deixa eu com a minha memória, cara. Ah, mas tem muito filme ruim que a gente gosta, é normal, é normal. Tipo, ele vem uma relação afetiva. Não deles. Mas, gente, antes da gente seguir pro momento capcioso, alguém quer falar mais de algum filme? Cara, deixa eu trazer um. Que eu tava revendo há pouco tempo, aquele Zorro do Antônio Bandeiras, o primeiro. Exão. Cara, que. Cara, eu revi esse filme. Que filme do caralho, cara. Eu não lembrava. Cara, é muito bom, velho. Eu não lembrava que esse filme era tão bom assim, cara. É bom pra cacete. Com o. Pô, qual é o nome do ator velhão lá? O Anthony Hopkins. Porra, ele fazendo o Zorro original, cara, você acredita no cara? Fala, ah, se eu falar pra vocês que é, lá em 92, bom, nasci em 87, né? Só acho que o mais velho do grupo. Idoso, não, senhor de tudo, só no seu carro. Caraca, eu ganhei a roupa do Zorro. Olha aí, ó. Puta, né? É muito inteligente, né? Levar uma espada pra uma briga de arma, né? De revólver. Cara, ser calvo é ser velho, o Giovanni tá fudido, cara. Então. Cara, pode ser velho, só não pode ser calvo. O boy que até lá posso falar que eu só quis mudar de estilo, sabe? Ah, claro. Não, é tipo o Picard. É Picard, né? O do Star Trek. Isso. Cara, eu. Mas assim, eu vou até mudar de assunto que eu me senti pessoalmente atacado. Cara, mas o filme usou. Muito. Não, cara. Caraca, daqui uns dias já dá pra fazer parceria com a Manuel, hein? Ei, mas assim, hein? Pensa nos personagens fodas, careca. Cara, Lost. O cara do Lost. F. Outs. Não tinha um careca no Lost que tinha uma cicatriz? Tinha, não tinha cicatriz, era o. Loki? John Locke. Não tinha cicatriz? Talvez nem deva ter tido, né? Operação de. Cara, eu vou virar o Vin Diesel. Família. Homem e família, você vai virar. Mas ó, eu queria falar lembrar de outro filme que é sensacional. Vale sempre a pena reassistir. É Van Helsing. Porto Sangrento, Capoeira. Não, Van Helsing não, por favor. Não. Você gosta do Van Helsing, Maria? Não assisti. Não assisti. Não, cara. É muito fácil. É só se desprende dos seus preconceitos. É um filme maravilhoso. Se você não for enviesado igual o Gabriel pra ver o filme, cara, você vai curtir demais. É muito massa. Cara, o Hugh Jackman, sobretudo, é. Maravilhoso, lindo. E você gostou de assistir o Van Helsing? Eu assisti o filme de 2004 lá. É mesmo. Eu gostei bastante, assim, de. Igual ele falou, o Hugh Jackman, que tava ali no auge do Wolverine, a Kate Beckinsale também, eles lutando contra os monstros, assim. Eu lembro que eu assisti em DVD esse filme, achei muito bom. Nossa, um CGI, pô. Mas é massa, hein? Pô. O filme ele não se compromete com a história de Bram Stoker. Eu li o Drácula de Bram Stoker mesmo, né? E daí também li a história do clone de Vladislau, li a Condessa de Sangue, a história, né? Que deu início a essas. Até mesmo a história que o Bram Stoker escreveu. E só que assim, pô, é um filme. Ele tá contando uma outra história, de uma outra visão. E eu achei bacana pra caramba. Cara, mas tipo, e a galera. Não, porque assim, eu não sei porque que a galera, quando vê eu falando, acho que tô falando sério. Eu amo Van Helsing. Cara, eu lembro de ver ele no SBT, pô. Van Helsing. Cara, eu tenho a cena dele chegando no vilarejo na minha cabeça, gravada. Não, mas é massa. Sabe assim, o filme, ele não tá prometendo nada pra você. Por isso que assim, eu tenho um pouco de preconceito com o Duna, porque assim, ele prometeu muita coisa, lógico. O livro, pô, deve ser. Pegou mais ainda. Agora, o filme, ele ficou mais em imagem e assim, colocando coisas idiotas, né? Cara, Duna é perfeito do início ao fim. Eu concordo com você em partes. Imagina. Eu concordo. Sua opinião é inválida. Opinião invalidada por Gimito. Bota o carimbo aí, ó. Mas mais que esses filmes, são os filmes que eu preparei pro momento capcioso. Esses filmes, sim, vão ser sensacionais. Gabriel, quer fazer a vinheta? Deixa eu ver, o pessoal tá dormindo. Não, tá fordado. Então, beleza. Deixa eu ver se minha mãe não tá olhando. Que eu tenho vergonha. O que meu filho se tornou? Meu filho se tornou um podcaster. Eu preferia que estivesse usando crack, sei lá. Tá, mas. Não. Cante da porta, assim. Não, tá, não, só não, nada. Eu prefiro. Se fosse boot aí, sim, seria. Entre o crack e o coach, eu vou pro crack. Me desculpa, não dá, não. Deixa eu... primeiro, pelo menos o cara que emagrece. Aí, ó, óleo de coco e crack. Já viu não emagrecer, cara? Pô. Coco, crack e guiriberto. E acidente de moto. Acidente de moto. Oh, eu não. Moto direto. Não, não, tem que dar grau com pino. O segredo pra emagrecer é a receita daquela senhorinha do YouTube, que ela bate tudo em um liquidificador e te dá uma disenteria de 3 dias. Aquela lá. Ela falou que você gaga aqui e emagrece. 15 quilos numa tirada só, foi não sei. 15 quilos é metade do intestino grosso, entendeu? Porra, cara, mas cagar 15 quilos de merda. Os órgãos vitais, por isso emagrece. Eu cago a minha alma, né? Aí depois, pô, o bagulho ele deixa, como é que fala? Deixa sequelas, né? Então, pô, tô comendo ela parte direto, entendeu? Ela tá morrendo no crepúsculo e ela vai sendo sugada, assim, é tipo aquilo. Crepúsculo é maravilhoso, cara. Ah, isso eu sei falar, isso... Nossa, Crepúsculo é maravilhoso, eu acho que foi uma diarreia coletiva, isso. Assim. Cara, nossa senhora. O Crepúsculo, ele era o nome de um filme, ele era o nome da saga. Eu lembro que tinha uns outros lá que vinha com um nomezinho diferente, não tinha? Era uma... O anoitecer, daí o fim da tarde, daí a caganeira, né? Exatamente. Cara, eu vi um desses aí, eu não sei qual. Ah, viu todos. Os vampiros que se mordam, você viu a versão zoeira. Cara, eu vi um inteiro, e aí eu vi um pedaço de um outro, não sei se é o segundo. Ou vi o segundo e um pedaço do primeiro. Cara, é porque assim, cara, no fim das contas eles são meio iguais, né? Não, pode falar, pode assistir todos. Não, cara, um deles eu tenho certeza que eu vi inteiro. Um deles é bem cravado, eu vi inteiro, e o outro eu vi tipo uma meia hora. Esse inteiro, você lembra alguma cena? Eu lembro da cena que chegou o Black Eyed Peas. Não, esse aí é outro. Cara, eu acho que esse é um Black Eyed Peas que eu vi um pedaço. É, ué, ele chega no Black Eyed Peas lá. Não, cara, é dos vampiros que se mordam? É dos vampiros que se mordam, são mamíferos. Cara, eu lembro, cara, eu vou falar um negócio sério aqui, honesto. Eu vi vampiros que se mordam. E agora, eu não lembro se a cena do Black Eyed Peas chegando, fazendo pose na cidade... Era do Crepúsculo ou era do... Ou era dos dois. Era dos dois. Cara, é um negócio que eu visualizo acontecendo no Crepúsculo também. Chegou o Ena aí. Ele que veio, eu acho, pô, Deus, dizendo lá. Cara, só que assim, como eu falei, eu não vi inteiro. Então assim, eu fui ver as reviews, tipo, anos e anos depois. Cara, quando eu vi aquela boneca, o animatrônico da criança, meu irmão, aquele negócio era... Pô, era filme de terror. Eu vou te dizer, aquele boneco lá do CGI é a parte melhor de toda a saga. O boneco de CGI com a cara que não encaixa naquele. É tipo a Mega. Aquele animatrônico, cara, eu vou falar uma coisa sincera. Cara, eu não ficaria no mesmo ambiente que aquele animatrônico, não. Eu não ficava no mesmo ambiente que aquele bicho, cara. Se eu tivesse que dormir no estúdio... E aquele animatrônico que tivesse lá, eu ia cobrir ele com algum pano, cara. Sabe o que eu faria? Eu colocaria a Dula pra espantar o demônio. Cara, sinceramente, o que eu faria é que eu não ia estar no estúdio com aquela boneca. Eu ia embora. Mas assim, comentários feitos, pode seguir aí. cara, é sacanagem aquele, eu não vi, cara, eu acho que talvez foi aquele primeiro, agora pensando bem, porque, cara, eu não reparei aquele caminhão sem motorista lá do começo. Qual? Tem, cara, na primeira cena do filme tem um caminhão sem motorista passando. Pô, hein, mas o filme não tem diretor? Então tá tudo certo. Cara, não, mas não tem diretor, aparentemente não tem revisão também, porque, cara, é um frame de filme. Já tem um negócio desse. E não precisa ter aquele caminhão ali. Os caras colocaram na pós-produção. Vamos falar do outro filme que também tem, que é um lixo, o Madame T. Cara, esse foi incrível. A melhor cena, cara, ela foi parede. Foi a Anne Hathaway que fez, né? Não foi. Foi a mesma menina do... Que eu tô assistindo, não foi? Da fanfic do... Da Johnson. Do... Ah. É Dakota Johnson? É a Dakota Johnson. Tá confundindo isso, Dakota Johnson. Cara, Dakota Johnson não é uma atriz ruim. Não, cara, ela só não é boa, né? E o pior é que assim, o filme lançou tem tipo, sei lá, 2 meses, 3 meses. Ela já deu entrevista falando que não gostou do filme, cara. Cara, esse Madonna Tia foi um negócio surreal, assim, sabe? Foi um evento. Eu acho que ela nem chegou a assistir o filme que ela fez. É, exatamente. Ela viu a abertura e falou, caraca... Cringe. Às vezes os atores, eles pegam, vão lá, fazem as cenas e daí depois vem o corte, né? Aí depois sai totalmente diferente daqueles que eles mesmos imaginavam, né? Porque assim, às vezes coisas que eles falavam não vai pro corte final. Então assim, realmente, às vezes aconteceu dela pegar e embarcar nessa porra, né? Mas ela já vem embarcando nas merdas e forte, né? Os boletos chegam, né, irmão? É tipo Nicolas Cage, né? Mano. Ah, mas o Nicolas Cage, eu falo que eu acho que ele gosta de fazer esses filmes. Não, mas às vezes ele acerta, né? Aquele filme do porco que ele fez é bom. Cara, eu gosto da Corrida do Espaço também. Mas ele também porque é Lovecraft, né? Então meio que eu ia gostar meio subentendido. Mas é um filme legal. Qual filme? A cor que caiu do espaço. Eu não lembro desse. Esse é antigo, não? Cara, não é tão antigo. Tem alguns aninhos aí que já lançou, mas não é tão... É, mas acho que deve ser um remake. Porque eu lembro que eu assistia nos anos 90, que era A Cor Que Caiu do Espaço, que era um roxo que chegava e começava isso. A falar animais. Exatamente. Era dos anos 90. Bom, não era dos anos 90, era dos anos 70, só que passava no SBT nos anos 90, né? É dele, né? Isso. É tipo aquele filme das formigas gigantes. Já tinha mudado a temática, já tinha virado aranha, mas tava passando formiga. Eu tava passando formiga. Aí depois que já tinha passado aranha, que ia pagar. Mas então tá, acho que agora a gente pode ir pro momento capcioso, então. Não, vamos falar mais alguma coisa. Não. Mas ó, eu preparei um momento capcioso bem bacana, bem legal aqui hoje. Acho que vocês vão curtir. Momento capcioso. Não. Demorou, o pessoal foi dormir. Não, eu quero ver com vontade, com afinco, tipo o Power Trades, hein? Aquela vontade que ele tem de lutar. Nisso aí, realmente, ele não passa muito ideia. É um herói, Power Trades, hein? Pesa 50 quilos e vai ser um herói. Eu achei que ele ia começar a dançar durante o filme. Não, se ele começasse, ele tinha mais poder do que se ele lutar, né? Aquilo ali, pelo amor de Deus, vem com o meu spray de contra inseto, eu já borrifava ele pra gol. Cara, então, assim, tipo, tá, dessa vez, ó, grave isso, vira corte. Dessa vez eu tenho que concordar. Realmente, assim, não parece que ele trancaria uma espadada. É, exatamente. Mas vamos lá. É, pra começar esse momento capcioso, eu preparei aqui alguns filmes, né? E... Enfim, vamos continuar. Descrição. Vai ali, Pedro Cachim. Exatamente. Mentira, como é que vai a família, né? Mas continuando aqui, pô, Maria, imagine se você, que você tá no shopping, né? Passeando aí e tudo mais. E você se depara aqui no cinema. E no cinema tá passando alguns filmes. E eu vou ler. São filmes fictícios que tem referência a algumas coisas do Dmito, né? Aí temos... O primeiro filme é O Host, O Cachorro Prateado. Né? Aí o segundo filme... Aí todos eles vão explicar. Referência, o Miranha Gordo e o Multiverso do Chupetinha, filmaço, né? Temos o Indiana Jones e a Capira de Mito. Temos o Senhor dos Coaches e a Sociedade do Coco Bambu, né? E temos esse que tenho certeza que o Giovanni vai escolher, que é Lailson Santos, o filme, né? Temos o Junior Zilla versus Kong. E temos Avatar Redemption, né? Temos também a Pretinha Tricolor versus Urubu Malvadão. Qual desses filmes você escolhe? Eu escolheria o Indiana Jones. Indiana Jones e a Caveira de Mito. Bom, vai explicar essa referência aqui. Gabriel, você quer explicar? Indiana Jones? Que isso? Gabriel, fica aí. Gabriel também. Chega perto do microfone aí, pô. É, falou 10 metros longe. Eu não nem tomei banho ainda, cara. Pera aí. Cara, é quinta-feira ainda, ninguém toma banho. Ah, amanhã tem festa, cara, não tem que tomar banho. E segunda-feira? Eu tomo banho no... Pô. Eu não sou francês, cara, que não tem esse negócio de tomar banho. Pera aí. Cara, Indiana Jones 4 é uma merda. Não é tão merda assim. É uma merda de filme, pra mim, no meu coraçãozinho, e se sentiu agredido vendo esse filme. Mas só, cara, que depois tem o 5. Então, Indiana Jones 4 é um dos 3 melhores. Puta que pariu, sério? E Duna 2 é uma merda. Não vou nem ver agora, seu puto. Duna 1 já é um lixo. Mas vamos lá. A caveira de mito, ela, a logo da, do podcast é uma caveira, né? Por isso, é explicativo. É, né? Caveira de mito, porque ela tem uma caveira. Pra entender melhor, né? E a caveira, a logo do podcast é uma... É por isso que eu pensei em Indiana Jones e a caveira de mito, né? Mas e você, Gustavo? Qual, que você, qual filme você escolhe? Eu escolhi esse último aí da Rainha... Rainha Negrinha. Qual que é o último mesmo? Parece clássico de futebol. Futebol. Do Bom Lavadão? Isso, parece tipo filme de torcida organizada. É, quase isso. Que, quase. Quem é a prechinha tricolor, Giovanni? Explica pra gente. É o tipo um hooligans, assim? Ajudou, ela é Woody? Não, ela achou que a gente fez o podcast. Exatamente. Torce pro Fumbo. Exatamente isso. Não tem nada a acrescentar. É exatamente ela. Exatamente ela e o Urubu Lavadão por causa do Flamengo, né? Ela torce, ela comemora nos gols do Fluminense, né? Quando o Fluminense pode pesquisar no Instagram, Pretinha Tricolor, toda vez que o Fluminense faz um gol, ela gira. E ela foi parar até no Globo Esporte por causa disso, né? Foi uma das convidadas de pet. A gente já teve dois podcasts sobre pets que foi bem bacana. É, você, Giovanni, qual que você escolhe? Cara, eu, assim, apesar dos apesares, cara, tenho um apego emocional muito grande a Laílson. Então, até hoje eu não me conformo com que esse podcast não saiu. Eu iria no cinema ver. Eu compraria o ingresso da pré-estreia pra ele. Quem é Laílson Sam? Fica pro pessoal. Um tempo atrás, a minha mãe gosta muito dessas coisas de OVNI e tudo mais, e ela falou sobre a gente gravar um podcast com um ufólogo, né? E eu fui atrás e encontrei um senhor chamado Laílson Santos no LinkedIn. No LinkedIn. Ah tá, Gabriel. Eu? Qual é do Laílson Santos, pô? Logo. Cara, o meu é o Laílson Santos. A mãe concorda com o Laílson Santos. E você, Felipe? Ah, então, pra mim é história maravilhosa sobre um cachorro prateado que trouxe um ser... de outra dimensão para viver em... Eles viviam em Valhalla e chegaram aqui na Terra para compartilhar um pouco da vida redes humana e criou um podcast. Mas na verdade tudo é controlado pelo cachorro prateado. Não, cachorro prateado. Ó, o cachorro prateado, ele é o verdadeiro dono do Egimito, tá? Que é tudo a gente aqui é tudo laranja do cachorro prateado. Ele criou o nosso host e também criou a IA que se passa por namorada dele. Ai, não, né, Caio? Se falava... Na verdade, agora tirando a fantasia aí e tal, na verdade o cachorro só faz isso aí pra não pagar imposto de renda mesmo. Sabe aquele episódio do Rick e Morty que o cachorro domina o planeta? É isso aí, é. É a mesma coisa, hein? Ele veio daquela dimensão. É a mesma ideia. Pra quem não sabe, eu tenho um schnauzer branco, né? Que é a primeira... Não, branco não. Branco não. Prateado, é branco. Pra mim é branco. É claro. É, tá, vamos colocar... Se você for daltônico, ele fica branco. Exatamente, se for daltônico, ele fica branco. E ele é prateadinho, né? E aí, apelidado de cachorro prateado, eu fico falando que eu tenho uma bendita de uma adega em casa, que até hoje eu não encontrei essa adega. Tem sim. A adega do cachorro. A gente comprovou isso. A adega do cachorro, ele escolhe quem que ele deixa entrar lá. Eu queria agradecer a presença de cada um de hoje. E o rosto, que filme, eu vou ficar com o Colts e a Sociedade do Coco Bambu, que acho que o Gabriel entendeu a referência aí do filme, né? Conta a história do Coco Bambu aí, porque eu não tô sabendo. Bom, a gente fez uma influenciadora. Primeiramente, a gente já entrou vários Colts aqui nesse podcast, nenhum deu certo. Ah, era de influencer de relacionamento? Não. Não. Foi pior ainda, né? Mas enfim. Não me lembro disso, caralho. Aí ela começou a contar a história de vida dela, de superação, legal, né? E um momento ela falou que vocês são três nerdola, que vocês têm que bater stories do clube. Não, cara, até a parte do três nerdola, eu tio, entendeu? Agora assim, você olha a cara das pessoas que chamam os outros nerdola, né? Pelo amor de Deus. Ah, não, isso já começa a traçar um perfil também, né? Vai tomar com o cara que chama o outro nerdola. Cara, eu chamo os outros de nerdola porque eu tenho lugar de fala, entendeu? Eu posso. Mas é engraçado, igual todo mundo falando mal daquela merda, daquela série lá da Amazon, e é um lixo, e desse, ah não, os nerdola não gostam. Ah tá, a gente quer ver uma história que a gente já gostou, continuada, só que... Ou mesmo que seja um prequel, né? Mas mal feita, com gente idiota, com atitudes idiotas. É foda. Igual aquela porra do Jovem Nerd, cara. Vai tomar no cu, que bosta é o Jovem Nerd, né? Cara, faz muitos anos que eu não vejo Jovem Nerd isso. Ah, sim, é. Porque, assim, quando você notou que eles são um lixo, você pode ver. Não, Kátia. Pô, quando você tá lá com uns 12, 13, 14 anos, você acha legal, pô. Sim, exatamente. Ah, o Gabriel ficou até um fio de crescer na cal. O Gabriel, ele teve que sair, ele avisou aqui que ele chegou agora do trabalho, nem tomou banho ainda. Deixou só fazer o encerramento. Ele ficou ofendido porque ele era um consumidor assíduo de Jovem Nerd. Inclusive, comprava na loja. Exatamente, tem camisa e tudo mais. Mas, gente, eu não compro nem no Magalu por causa disso aí. Ah, mas o Magalu é dono do Jovem Nerd também, pô. Sim, exatamente, por isso pago mais caro. Mas, gente, eu queria agradecer aqui a presença de cada um de vocês, a Maria, o Gustavo, o Giovanni, o Felipe, né, por terem participado aqui hoje. A Maria, como foi a primeira vez participando, espero que não tenha se assustado, né, a gente tem uma mistura bem grande de fazer o nosso podcast, né. Claro que depois eu corto as partes que o Felipe fala, né. O Felipe não fez parte desse programa, ele é só uma voz da consciência. Exatamente, uma consciência, mas obrigado, gente, de coração mesmo. Foi 1h26, hoje rendeu bastante. Filmes é sempre um tema que rende muito, mas queria agradecer novamente, lembrando que a gente tá, né, aí organizando esse podcast de solidariedade ao Rio Grande do Sul, né, também. E lembrando que na próxima quarta-feira, né, a gente recebe a Vitória Machado, que tá aqui na calça. Você quer dar oi, Vitória? Não sei se você tá por aí. Tenta desmontar um pouquinho. Oi, pessoal, tudo bem? Vitória é a nossa próxima convidada sobre psicologia na próxima semana. Quem quiser participar, todos estão convidados aqui. Ah, então é, mas peraí. Então ela tava escutando a gente pra traçar o perfil de cada um. Ela tá só analisando aqui hoje. Ah, eu tenho certeza que, ó, Felipe, deve ter umas duas folhas escritas. Ei, a minha psicóloga já disse que eu sou um caso incurável. É isso, cara. Ô, louco, mas... A psicóloga dele deve ter visto o Duna e ela teve a opinião correta sobre o Duna, entendeu? E ela teve mesmo. Ela falou assim: nossa, é uma aposta mesmo. Teve uma sessão que eu fiz com ela porque falando do Duna. Falei, nossa, perdi 2 horas e pouco vendo uma bosta no filme. Caraca, o único trauma que você consegue ter vendo Duna é porque nenhum outro filme faz sentido. Cara, nem meu pai ficar cigarro não voltando mais foi tão traumático quanto Duna. Mas, gente, queria agradecer aqui mais uma vez. Eu vou deixar as redes sociais da Maria aqui pra quem quiser conhecer. A Maria é maquiadora, faz um trabalho muito bacana, mulheres aí que têm interesse e tudo mais, né? E também vou deixar as redes sociais do Gimito à disposição, né, quem quiser curtir lá. Lembrando que, ó, assim que eu marcar esse podcast, eu também vou avisar nas redes sociais, né. Gente, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigada. Duna é uma merda. Que isso, louco. Caraca, tirei ele da cala.